Conectando C 95,3 FM para toda a terra saudosa de São Carlos e região. Sim, e para todo o mundo através de dois sites, o www.radio.fiscar.br e também o www.foradoeixo.org.br. Começa agora o programa Independência ou Marte. Sim, um programa que é produzido aqui na Rádio Fiscar. Temos duas horas de duração, então vocês vão tomar contato aí, fazer conexões com muitas áreas da música independente nacional, diversidade da cena. Hoje vamos resgatar um pouquinho também de alguns experimentos antigos, a história da música independente contada aqui por a gente também, pela gente também. Bom, sempre lembrando que o projeto é coordenado por mim, Felipe Silva, e também por Jovem Palerose, e se estende aí para além das ondas do rádio como um projeto multimídia na internet. Então quem tiver interesse, né, entrar em contato com a nossa produção de textos e principalmente audiovisual, pode procurar a gente aí em diversos espaços. O principal deles é o www.independenciomarte.blogspot.com. E também vale sempre a pena buscar a gente no Orkut, no MySpace e no YouTube. Tem bastante material. Bom, vamos largar de palhaçada então e começar a anunciar o primeiro bloco. Primeiro bloco hoje, a gente fez um resgate aí, uma conexão com a história da música experimental brasileira, ali no limiar da música independente. Alguns momentos até nem se discutia exatamente isso, mas o conceito de independente já estava ali, já estava no ar, e é isso que a gente quer trazer aqui para a galera. É isso aí, né? E sempre lembrando que esse nosso bloco de experimentações na origem da música independente também aí agrega alguns artistas que foram empurrados para o rol dos malditos da música brasileira. Então, para começar, ninguém melhor que Arnaldo Batista, com a música Traduções. Essa faixa que está no disco Voador, e foi o álbum que ele lançou, né, logo após ter sofrido aquele grave acidente, após a separação com a Rita Lee, enfim. E é um disco que foi lançado de forma intimista para alguns artistas que eram próximos a ele, para o pessoal ir sentindo como que o cara estava se aproximando da música naquele momento. É, o Arnaldo que teve o primeiro disco lançado em 74, né, o primeiro disco solo, Loki, e desde essa época o cara já tem essa onda de contatos extraterrenos e tal, e esse disco chama Disco Voador e marca bem essa outro momento espiritual dele, sei lá, muita gente diz que o cara beirando a loucura e tal, mas muito interessante, sei lá, tentar entender esse trabalho, apesar de difícil aceitação, apesar de difícil de entender aquela mentalidade dele naquele momento, mas vamos aí fazer esse resgate, mostrar pra todo mundo, e eu gostaria de oferecer esse som inicialmente ao nosso querido coordenador aqui de conteúdo, do acervo e tal, Maurício Martucci, da rádio, que ele sempre fala, pô, põe o Arnaldo aí, a fase independente do Arnaldo Batista, e é isso que a gente vai rolar aqui, Traduções, começando o programa. Bem massa. Aí na sequência a gente vai conferir um som do Sérgio Sampaio, que é um cara aí, uma influência fundamental pro trabalho de alguns grupos mais atuais, como Cérebro Eletrônico. A gente vai conferir a faixa Todo Mundo Está Feliz, do disco Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Um disco que tem uma história bem interessante aí que o jovem vai contar pra nós. Bom, esse disco na verdade foi produzido em 1971 e ele originalmente saiu pra uma grande gravadora, né, a CBS, Columbia, sei lá como que chama, mas ele é um marco assim de experimentação e sei lá, de romper fronteiras na verdade. O cara que tá por trás de tudo isso, até prestando homenagem que faz 20 anos da morte dele, é o Raul Seixas. Ele foi o produtor desse disco e diz os mitos, as lendas, que o cara aproveitou, ele era produtor, né, da gravadora, ele aproveitou um momento que todo mundo foi embora, numa madrugada, acho que até por isso que chama Sessão das 10, sei lá, e chamou essa galera pro estúdio. Então participou vários artistas alternativos da época, assim. E ficou bem interessante o trabalho, na verdade, bem experimental. O disco foi pouco veiculado, quase nenhuma rádio tocou, quase ninguém comprou, foi retirado, muito tempo ficou fora de circulação, e hoje em dia é uma raridade, e eu considero uma atitude independente, na verdade, toda essa criação, um disco cheio de vinhetas, cheio de, sei lá, de experimentos mesmo, de estúdio, influenciado por grandes álbuns clássicos aí, desses álbuns conceituais mesmo, que eram feitos nos anos 60, né? Então a gente vai escutar essa música do Sérgio Sampaio, Todo Mundo Está Feliz, que é desse álbum, e na sequência a gente escuta outra música que tá nesse álbum, né, a Sociedade Gran Cavernista, e a gente vai escutar Miriam Batucada com a música Chorinho Inconsequente. Essa música, a Miriam Batucada na verdade é uma artista que é um pouco mais ligada ao samba e tal, mas ela tem esse ganho destaque a participar de programas de TV, auditório e tal, saindo batucando tudo, tocando todos os instrumentos. Ela, um conhecimento musical muito complexo e sempre muito didático, ensinando, passando para outras pessoas, fazendo história aí com suas percussões corporais, né? O nome, né, da faixa, só recapitulando, da Miriam Batucada, que a gente confere, é Chorinho Inconsequente. E aí a gente fecha esse bloco com o Bernardo Neto, com a faixa Cora Coralina. Cara, o Bernardo Neto, um artista que eu conheci há pouco tempo, na verdade, através do site Brazilian Nuggets, que eu acho que é importante até quem fica interessado nesses sons, que sempre o Brazilian Nuggets resgata esses artistas alternativos, experimentais e tal. E eu conheci lá, que foi um dos últimos lançamentos do site, e é um artista cearense que sempre fez muitas parcerias por lá e tal. E acabou lançando sempre os seus trabalhos de maneira independente, porque realmente as ideias que ele tinha a propor não condiziam com o fluxo das gravadoras, com as ideias e tal. Então a gente achou interessante colocar aqui essa música Cora Coralina, do disco dele chamado Sumaré. É isso aí, vamos de som então. Origens independentes brasileiras malditas no Independência ou Marte. Começando com Arnaldo Batista aqui, Independência ou Marte. Policião, glória da manhã, desta raça humana. E o passado são só memórias, e o futuro quase nunca é como imaginamos que seja. E quantas luzes com as balas de canhão voar paridas para sempre. Oh, oh, yeah. E quantas estradas tem um homem que andar até que ele seja chamado de homem. E todo mundo está indo em insano, mas o que segura é a pedra bem enrolada. E todo mundo está atrás de algo. Você prefere melodiosa ou barulhenta? Barulhenta, né? Eu sou jovem. E vejo meu sorriso no ar. Estou na porta e na janela, na paz, na calmaria do disco voador do amigo. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Hoje podia ser domingo, segundo de janeiro, pra mim vai dar no mesmo lugar. Vai dar na minha alegria, eu não quero mesmo nada, eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Olho por dentro das vitrines do alto do edifício e descubro o dia novo no céu. Hoje é um dia como outro, esqueci o calendário no bolso da camisa azul. Cinema, no Poeira de Ipanema, gargalhando pra valer. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando a minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol e a contramão, a confusão da rua, o som de uma canção, a multidão que passa pra ser agitação, o futebol de areia, o show tem vocação. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda esta cidade dentro do meu coração. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda esta cidade dentro do meu coração. Queria ter o meu amor lá no cinema, no Poeira de Ipanema, gargalhando pra valer. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando a minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol e a contramão, a confusão da rua, o som de uma canção, a multidão que passa pra ser agitação, o futebol de areia, o choque em vocação. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda esta cidade dentro do meu coração. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda esta cidade dentro do meu coração. Do justo não me consagrou pão de vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o elemento forte e substancial dos que trabalham a terra onde não vinga o trigo nobre. As margens do Rio Vermelho, desafiando o tempo como a própria existência, desafiando o tempo como a própria existência. Força, magia e lucidez, cabelos embranquecidos. palavra forte no tarde da vida. Cora, Cora linda, doce poesia, palavra forte, conceitos de vida. Cora, Cora linda, doce poesia. Aqui, Independência ou Marte, Rádio Fiscar. Acabamos de voltar desse bloco muito interessante criado pela gente, chamado Malditos Experimentos, né? Resgatando um pouco da música experimental brasileira, da música independente aí, trazendo um pouco de informação, raiz cultural do nosso país. E é isso aí, dando continuidade aí ao nosso programa. Vamos levar mais uma vez um bloco musical ao ar, que é um bloco que sempre costuma chegar, né, reunido de forma coesa em torno do seu estilo, que é um campo que tem muitos lançamentos também, por isso que dá pra gente estar sempre fazendo, que é um bloco dedicado ao rap nacional independente, é claro. Bom, então vamos começar com o incrível Slim Rimografia, artista que permeou bastante o programa no começo, né? Foi quando a gente descobriu o trabalho dele, a gente veiculou bastante aqui na rádio, e a gente agora ele tá com algumas coisas mais quentinhas saindo do forno, como essa música que a gente vai escutar, chamada Canto de Vitória. Exatamente, ele tem dois discos lançados, né? O Introspectivo e o Financeiramente Pobre, que deram um público bem bacana aí pra ele no cenário do hip hop alternativo. Ele é um cara também que vem começando a se destacar bastante como beatmaker, né? Como produtor de bases, inclusive aí vendendo, né, algumas produções dele para grandes grupos internacionais, dando uma projeção bacana pro cara aí na gringa. Essa faixa que a gente vai conferir, que nem o jovem falou, é um single que vem anunciando aí o terceiro álbum dele, que ainda nem tem nome, nem foi divulgado. Canto de Vitória. O segundo som do bloco é do grupo Tretas à Parte, música chama Efeito Estufa. Na verdade é um projeto coletivo do produtor aí, do Workaholic, né, incessante produtor, rimador também, né, o cara MC, o Totonho. Que, sei lá, na verdade ele atua em vários campos, né, da produção, sempre lançando umas mixtapes com coisas que ele tá achando interessante, que ele tá produzindo, né? E o cara é diretamente de Uberaba, é isso? Exatamente, ele, né, é de lá, também anda produzindo bastante em São Paulo. Esse, que a gente falou, é um projeto coletivo dele aí pra reconectar ele com alguns MCs e DJs da cena de Uberaba. Legal reparar nas letras aí que manifestam a favor da expansão da mente da cena local. Efeito estufa. É isso. Bom, aí. Terceira som do bloco é o Sigilo, com Eu Também Era Ser Humano. É, esse cara, o Sigilo, ele no começo da trajetória dele no rap, ele teve lado a lado aí com diversos artistas que a gente já apresentou aqui no programa, como a galera do Contrafluxo, a Lourdes da Luz, do Mamelo Sound System, né, esses galera do chamado cenário underground lá de São Paulo. E aí foi um cara que num determinado momento escorreu escolheu continuar sozinho a sua trajetória, lançando, né, compondo e produzindo suas próprias faixas, todas disponibilizadas na internet. Quem curtir é só ir atrás. A gente vai conferir uma que chama-se Eu Também Era Ser Humano. Bom, pra finalizar, outro figuraça das antigas aí do hip hop nacional, o Criolo Doido, cara que tá em São Paulo aí desde o final dos anos 80, sei lá, fazendo parcerias e fundando movimentos, manifestações e outras coisas. Uma das atividades mais interessantes dele é que ele fundou a Rinha dos MCs, né? Você conhece mais sobre isso também? Uhum, então, é um evento que ele criou no bairro do Grajaú, né, na periferia da Zona Sul de São Paulo. E hoje em dia é um dos eventos mais importantes, né, no que é conhecido como as batalhas de freestyle, né? Quando os MCs competem improvisando as rimas. E esse evento é a maior referência, né, desse tipo de manifestação no Brasil. E o Criolo Doido tá cuidando disso aí desde a origem disso, ainda no começo dos anos 90. Tanto que ele é um cara, que nem você falou, cheio de projetos. Ele nem tem muitos álbuns lançados. Ele tem um disco que foi lançado em 2007, que chama-se Ainda Há Tempo. E é desse álbum que a gente confere a faixa Rap é Forte, encerrando esse bloco de rap nacional. Então bora de som, começando com Slim Rimografia, aqui em Independência ou Marte. Escute diferente. Nosso adversário, enquanto nos reunimos mais em velórios que em festa de aniversário, então vai! TV quando... Quantas mentiras bem rimadas se parecem verdade? Quantos morreram por cada quilate que ostenta sua vaidade? O dinheiro é necessidade, né? Vitória, meu bem. Vitória será quando estampar um preto numa nota de 100. Alguns têm, outros não. Alguns vêm, outros vão. Pra mim são só manequins que carregam cordão. A escravidão não acabou, cê sabe o que mudou. Temos nossa própria senzala bem longe da casa do senhor. Então canta. da vitória. Se marofa vaze, sem disfarce é meu irmão, incineração da massa. Pila de lata, é lógico, eu fusco brilho. Efeito instantâneo do néctar que não foi extraído. Dispensando verde atrás do radioativo. Entende que eu digo, totói, maduro chega selinho. Amarelando os dedos com as pontas crivo. Sabe qual é, mané? É sem deixar vestígio. Incinerando mais que maçaria, chapado eu fico. Se o boca de alicate mastiga o filtro é chato. Do meu lado deu de morça, racha o bico. Inevitável agora é a mula dos primos. Falta gravíssima na sessão, condenação. Duas soldadas em observação na degustação. Onde o cheiro tem de se tomar o recipiente. Aliviando minha mente, diariamente me entende. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena. Tretas à parte, carburação intensa. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena. Tretas à parte, carburação intensa. Depois de uma sessão carburação e ter fumado em forma de cone. Olhos caídos, dedos amarelados, tranquilo, relax. Molusco se afilia ao microfone. Quando me junto a rapaziada, deixando quieto cinza, casa marofada. Só não esqueça a ponta pronta no sofá da sala. Se minha coroa encontra, tem o seu desfecho de palavras não muito educadas, apropriadas pro momento que eu tô zen. Sem incomodar ninguém, respeite meu espaço que eu respeito o seu também. Levando a vida bem, com seus modos bem de calma. Antes depressivos naturais, agora minha calma. Como se a alma flutuasse na sua jornada kármica de encontros, entidades sábias. Fumaças hereditárias preenchem meus pulmões em clássicas ocasiões. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena. Tretas à parte, carburação intensa. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena. Tretas à parte, carburação intensa. É na fumaça que sobe, que inspiro pro meu hobby. Se você for do antipop, a nuvem te encobre. THC no loop, dessa batida abissal. Muito sambado, mas é lista, sou eu fumando um brau, enrolando na seda ou queimando no bonde caseiro. A marofa impregna, é onde for tu sente o cheiro. No cachimbo, no maior estilo, índio do mato lesado. Ou queimando no guardanapo, na pura e sossegado. Pela saco não enche, só porque tu não entende. Se essa fumaça fosse água, eu afogava numa enchente. Eu sei que é suficiente, pra mim fica tranquilo. Um racha do marroquino, do chiclete eu quero um quilo. Bem longe de mané que só corta onda na session. Deve fumar porque é embalo ou porque pensa que é fashion. Estilo de vida, eu diria pra definir, letras a parte original, a marofa vai subir. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena. Tretas a parte, carburação intensa. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena. Tretas a parte, carburação intensa. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena, tretas à parte, carburação intensa. Efeito estufa, marofa minha blusa. Atividade plena, se é que traz o tema. Sem problema, minas entre cena, tretas à parte, carburação intensa. Na balada nada, nunca bebe nada, nunca contamina, não faz falta pra ninguém. Eu sou chato como um mato, só pra ver se passo leite do seu lado. Eu tô parado, me confundem com seu rabo nesse vai e vem. Desde moleque eu já sabia que eu não seria bom com as pessoas ao redor, e que o mundo nunca ia precisar de gente como eu pra ser melhor nem mais pior. Mas é melhor assim, o que eu faço só faço por mim. Quando não faço eu passo pra um passo perto do fim. Começo a vir pra esquecer quem sou. Eu vou nessa luta que não são poucas, são muitas coisas que só quem sabe a dor que passou e começou. Os travesseiros vão declarando essa guerra mais linda de penas que nenhuma pessoa pensou em ver. Só com você que eu consigo viver, porque quem sabe o que quer, manda o destino pra onde quiser morrer, e claro que vai morrer. Essa briga é foda e na hora do calor eu sei que vai perder. Ninguém mete o dedo na minha vida, nem Deus, nem os meus pais. Procuro achar uma saída sozinho, caminho contra a garoa na boa, mas de mochila nas costas ninguém segura essa pessoa. Agora tanto faz, querer ir embora de mochila pra bem longe pra encontrar a paz. Mas não importa mais, o que eu encontro a minha vida já está morta e não tem volta muitos anos atrás. Agora tanto faz, querer ir embora de mochila pra bem longe pra encontrar a paz. Mas não importa mais, o que eu encontro a minha vida já está morta e não tem volta muitos anos atrás. Agora tanto faz, querer ir embora de mochila pra bem longe pra encontrar a paz. Mas não importa mais, o que eu encontro a minha vida já está morta e não tem volta muitos anos atrás. Sorriso e dois dentes que lhe faltam bem na frente, é meio foda de encarar, olha lá, hein. Pra beijar tem que pensar bem. Pra quem não sabe, o meu nome é sigilo. Pra quem já sabe que eu tenho estilo e não copio ninguém. Mas sempre tem quem fale mal, sempre tem alguma coisa pra empacar na sua vida. Essa coisa é uma coisa que impregna numa rua sem sair. Pra se libertar, tem que ter força e muita garra pra lutar. Eu nunca tive, se você tiver já pode me ensinar. Cara feia pra mim, é fome ou dor de barriga. Se aceita assim, espero que consiga um afeto de quem pode estar por perto toda hora e nunca vai embora antes de saber se tudo tá correto. Eu cobro das pessoas coisas que eu não posso fazer. Eu tenho ódio, esse ódio que alimenta meus momentos de lazer. Eu não tenho nada pra perder, e mesmo se tivesse eu jogava tudo nos cavalos só pra ver o que iria acontecer. O sistema seletivo de dinheiro nos obriga toda hora a guardar o que não serve agora pra juntar e ver o que embora seja bom é uma tora. No seu cu capitalista disfarçado de cubano nessa moda agora. Agora tanto faz, querer ir embora de mochila pra bem longe pra encontrar a paz. Mas não importa mais, o que eu encontro a minha vida já está morta e não tem volta muitos anos atrás. Agora tanto faz, querer ir embora de mochila pra bem longe pra encontrar a paz. Mas não importa mais, o que eu encontro a minha vida já está morta e não tem volta muitos anos atrás. Agora tanto faz, querer ir embora de mochila pra bem longe pra encontrar a paz. Mas não importa mais, o que eu encontro a minha vida já está morta e não tem volta muitos anos atrás. Cajuína, tamo junto, crono doido na cena, zona sul, Grajaú, terra preta, vários vagabundos que correm com a gente, oficina da rima, amnésia 321, novas tendências da arte, é nosso, DJ Said no beat, agora segura vagabundo. Te descobri, detonei a bomba. Terra preta sim, no microfone manda. Agradeço, vitória não é do começo. Nunca esqueço, humildade vem desde o berço. Eu conheço longa estrada, ouvi tropeço. Não me perco, pois tudo tem devido preço. Rap é foda, playboy escuta e não entende. Venho lá do beco e sei, a ideia é quente. Vem na frente, já vem um pelotão. Ideia terrorista que causa explosão. Eu com microfone à mão, em um segundo a reação é bem profundo. O corte que distorce, morto de tosse. Se perdendo posse, infiltra a tela, mídia, código morse. Enquanto a galera pede mais som, MCs no palco rimando feito Tyson. Se é o rap, é o rap, é o rap, eu me expresso. Muito mais que mob, é manifesto. Sente o dor, é cruel, os irmãos, Deus do céu. Pra travar esse papo, o click blast. Se é o rap, é o rap, é o rap, eu me expresso. Muito mais que mob, é manifesto. Sente o dor, é cruel, os irmãos, Deus do céu. Pra travar esse papo, o click blast. Quem tá de conversinha diz que é rap, nem me liga, que eu não gosto. gosta dessas fitas, mina que tem cobiça. Falsidade algeriza das intrigas, das mentiras. Quem tá descabelado dando um trampo na biqueira, nem me liga. Que o rap não é moda pra quem gosta com jumina. Picadilha das antigas, evolução até na gíria. É o peixe, é o truto, é meu rei, é my niga. A escola é o mundo e o estudo é uma vida. É zóia, pode ser que as trovadores é o Carlão. Que tão nesse mundão fazendo rap que é bom. Distrai a minha mente e revela até o dom. Vamos na bezedeira que o posto é zoadão, bonitão. Quem tá na rua quer pão. Em dia que falta água a gente briga até com o irmão. Água gelada pra quem tem geladeira, chão. É nós aqui, seis lá, pra ninguém sair na mão. Se é o rap, é o rap, é o rap, eu me expresso. Muito mais que mob é manifesto. Sente o dom, é cruel, os irmãos, Deus do céu. Pra travar, se pá, o click play. Se é o rap, é o rap, é o rap, eu me expresso. Muito mais que mob é manifesto. Sente o dom, é cruel, os irmãos, Deus do céu. Pra travar, se pá, o click play. Pode crer, crioulo doido, terra preta. Tamo na cena aí, chegando devagar. Grajaú, Itaí Paulista, DJ Said. Só podia dar nisso aí, tá ligado? Marley dominando os botões mágicos, tá ligado, irmão? Rap cru, falando a real pra quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir é só se esconder dentro das casas, porque o rap dominou. Rap é forte, vagabundo. Independência ou morte! Programa Independência ou Marte de volta aqui, né? Estamos já prontos para o nosso quadro Brado Retumbante. Nosso quadro destinado a conexões aí com produtores, articuladores, incentivadores, divulgadores, né, de toda a cena independente. E aí a gente vai receber hoje a participação do coletivo Alona, um coletivo de produção cultural da cidade de Londrina, que na verdade também conecta aí essa cidade ao circuito Fora do Eixo. E aí para conversar com a gente sobre tudo isso, está na linha aqui com a gente o Binho. Certo, Binho? Boa noite. Certo, boa noite aí, Felipe. Boa noite a todos aí. Estamos presentes também, tentando movimentar a cultura e a arte aí de uma forma geral aqui no Londrina também. Mas, então, cara, muito da nossa empolgação aí de fazer a entrevista com vocês foi por causa, né, do vídeo aí recentemente divulgado pela Web TV Alona. E era interessante que os produtores da cidade que deram a entrevista nesse vídeo comentavam sobre a visão deles de um momento muito fértil, né, culturalmente, que a cidade de Londrina está passando, né, com vários projetos em andamento, vários festivais, a questão das vilas culturais também. Então acho que antes da gente começar contando a história do coletivo de vocês, falar um pouco da sua visão sobre esse ambiente aí da cena cultural de Londrina. Legal, velho. É o seguinte, cara, eu na verdade eu moro em Londrina fazem mais ou menos 8, 9 anos. E quando eu mudei pra cá, mudei pra fazer a faculdade, como muitos que moram aqui na cidade. Uhum. E já tinha alguma participação com banda, eu já tinha tocado, já toco também, né? E aí conhecendo durante todos esses anos todo o movimento da cidade, que principalmente o movimento noturno, né, o movimento da noite, das bandas universitárias, que são formadas por pessoas de outros estados que também vêm para cá, né? E bandas locais que também já têm um histórico muito grande aqui na cidade. Eu fui me envolvendo cada vez mais e tocando também na noite, né? Principalmente. E aí a gente vai fazendo parceiros, né, cara? Nessa onda a gente vai conhecendo muita gente. Uhum. E durante todos esses anos, deu pra perceber que, apesar de muitos atores culturais, né, músicos, cineastas, fotógrafos em geral, atores culturais em geral, havia também uma certa desarticulação com relação a grupos ou nichos, né, o pessoal das bandas, né? A música, o teatro também, que aqui é muito forte, tem um festival internacional aqui na cidade. Uhum. Então, assim, dá pra sentir muito pesado esse histórico de produção cultural da cidade, né? Legal. E mais recentemente, a gente até observando essa desarticulação entre diversos atores, a gente conseguiu, entre alguns amigos, pensar nessas ondas, principalmente nesse movimento dos coletivos que já tem, né, no país inteiro, uhum. A gente também resolveu juntar essa força, né, e aliás essas forças para tentar trabalhar melhor, né, sobre melhorar as condições de todos. Legal. E aí no ano passado, então, nós nos unimos com algumas, principalmente bandas, a participação maior no coletivo são de bandas, apesar de ter clássicos também e atores, né, no pessoal do teatro também envolvido. A gente se uniu ano passado para pensar em como nós podemos desenvolver melhor os nossos projetos, nossos trabalhos, e de lá para cá a gente conseguiu coisas boas, cara, coisas interessantes. A Vila Cultural, como você citou aí, é uma ideia muito parecida com a ideia de ponto de cultura, né, do governo federal, do MINC mesmo, uhum. E é no âmbito mais municipal, que é ajudar a estabelecer sedes, né, cara, uma estrutura física para produções culturais. Então existem várias na cidade já, uma ligada à literatura, outra à capoeira, outra ao teatro, né. Uhum. E nós, como nos unimos com a maior parte de músicos, né, pessoas ligadas à música, a nossa Vila Cultural, que inclusive nós estamos passando por um processo já de reforma, acredito que no final de agosto nós já conseguimos inaugurar ela. Uhum, bem massa. A gente vai trabalhar com artes integradas, né, mas vai também ser muito forte a parte da música, né, a parte das bandas, a produção de eventos, a produção de shows também vai ser bem legal. Continuando com... E aí essa união foi muito frutífica, cara. Uma das coisas que a gente já pensou e que estamos realizando é um documentário a respeito dos últimos 40 anos de história de bandas, né, da música independente londrina, que uma das pessoas que alavancou esse movimento, essa cena na cidade, foi o Arrigo Barnabé, nos anos 60. Perfeito. Ele saindo daqui, indo para São Paulo, ele virou os olhos também do país um pouco para Londrina, que é uma das raízes dele aqui. Uhum. Só que essa história, depois que ele saiu daqui até hoje, né, nos últimos 40 anos, foi pouco contada. Então esse documentário que nós estamos montando, que vai levar o nome do nosso coletivo, né, que vai ser o documentário da Lona, a Senda Londrina, que é a nossa associação. E aí nós contamos essa história também, e mostrando como é forte esse histórico das bandas e da música na cidade, cara. E aí, isso aí, cada vez mais a gente vê os frutos brotando. Legal. É massa que né, acho que até por esse tom da conversa descontraída que a gente tenta dar pra entrevista, você acabou até tocando, né, nas minhas próximas perguntas aí, principalmente sobre as atividades em andamento e os planos futuros, né, do coletivo. É como você disse, um passo importante com a sede, né, ganhando mais estrutura. Esse documentário pra sair já dá pra o pessoal ter uma noção aí do que vocês estão planejando pra em breve. Aí você falou do trabalho forte com música, com bandas, né? Acho que isso casa bem legal já com a gente, como a gente costuma sempre encerrar essas entrevistas aqui do quadro Bar do Retumbante, que é com o entrevistado apresentando, né, cada um dos sons que a gente vai escutar na sequência. E já que as bandas que a gente tem aqui preparadas, além de representarem a cena de Londrina, também representam aí os trabalhos do Alona. Então acho que é bem legal você ir apresentando uma por uma pra gente. Começando com o Trio Elite, que na verdade até já passou aqui, né, por São Carlos, participou ao vivo do Independência Humana. O lançamento do disco deles aí, né? Uhum, uhum. Então, o Trio Elite, cara, a gente costuma falar o seguinte, o Trio Elite, ele não é daqui, né, cara? O Trio Elite é da Galáxia Anã, do Sagitários, né? É de outro lugar, né? O cara tem que traduzir todo mundo, né, cara? O negócio deles não é a música, não. O negócio deles é abduzir todo mundo, né, cara? Certeza. Então, eles estão nessa onda, o Tem General Urco, né, cara? O Nosferatu, o Animal Gonzalez, eles estão aí numa onda do Space Rock, vindo de outras galáxias aí pra dominar o mundo mesmo, né, cara? Bem massa. E aí é uma banda que também é meio recente na cidade, né? O Trilo Beat. Temos também uma outra banda, cara, que a gente já começa a abrir um pouco o leque desse movimento das bandas, que é como Terra Celta, né? Uhum. Terra Celta, a gente pode pensar como no folk rock, né, com influência, que é como o próprio nome diz, Terra Celta, né, da música celta. Os caras começaram com a tradição de músicas da Irlanda, da Escócia e Galícia, e misturando isso com o rock, né, com uma originalidade bem interessante, muito dançante o som dele. Bem massa. Outra banda também que abre já também esse leque é a banda Surface, que também já tem, existe mais de 10 anos já na cidade, já teve muitas participações interessantes em compilações, inclusive da Argentina, da França e da Rússia. Eles já trabalham aí no punk rock hardcore há um bom tempo, uhum, com uma relevância muito interessante para a cidade. Bem massa. E a última banda que eu queria falar, é, tem muitas bandas na cidade, daria pra gente ficar um bom tempo conversando. Fazer um mas especial, é a banda Junk, né? Bozo, cara. A banda Junk Bozo, a banda também com muita originalidade, um som bem honesto, formada aqui em 2003. Uhum. É, já tá namorando já um pouco com o power pop, o indie rock, o post-punk, o grunge, né? Uhum. Passando por todas as influências, eles têm uma influência muito nítida, assim, de bandas brasileiras como Los Hermanos, até o, uma banda já mais gringa, do como Radiohead, né? Bem conhecida aí. Legal. E aí, cara, isso aí são bandas que estão trabalhando com a gente no coletivo, que trabalham na cidade, estão na correria aí como todo mundo, né, cara? Uhum, como todos e, nós. E vai variando. A gente, aqui na cidade, tem um leque muito grande de bandas, assim, do reggae, do rock, do punk, do jazz, do blues. É muito rica essa cena aqui pra gente. Bem massa. Acho que antes da gente se despedir, só um momento quase de protocolo aqui, de você passar pros ouvintes os contatos virtuais, né, do Coletivo Alona. Ok, nós temos o blog, né, o acesso mais simples aí é o acenalondrina.blogspot.com. Uhum. A gente pode estar sempre trocando ideias e mostrando aí um pouco das nossas produções através do Orkut também, do nosso perfil do Orkut, da Acena Londrina, né, ou do Coletivo Alona mesmo, procurando isso a gente acha. Através da nossa Web TV, que também é um dos projetos bem recentes que nós estamos na batalha aí, que é a Web TV Alona, que a gente pode encontrar facilmente aí no YouTube. Uhum. E aí é isso aí, velho. Bem massa, cara. Não? Bem bacana aí a participação. Vamos mantendo contato aí em breve, que sempre costuma surgir também o momento da conexão presencial, né? Nesse meio que a gente tá. Não, certeza, certeza. Mas... legal aí. Valeu aí o toque, valeu essa comunicação toda que nós estamos fazendo e vamos enriquecer melhor essa nossa cena desse país aqui tão ingrato pra gente. Demorou, que a meta é essa. Bom, é isso aí, Binho, obrigado mais uma vez. Vamos aí, que os ouvintes continuam de som com bandas da cena de Londrina, começando com o Thriller Beat. Esse é o programa Independência ou Marte. Escute diferente. Olha o que eu achei. Oh. É um Thriller Beat do período paleozoico. Deve ter uns 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos.

recém-nascido. Achei que ele tinha até morrido, mas faz o ruim, aguenta bem. Lembrei que ele um dia disse ao vivo: vim só pra dizer que vou embora, mas não sei se levo meu nariz comigo. E algo assim assusta bem. Eu levo meu nariz aonde eu bem quiser. Cê vai me acompanhar se eu for a pé. Pensei que é nervoso, meu amigo. Talvez não consiga me inventar, mas leve sempre seu nariz consigo, pois sempre há com quem brincar. Eu levo meu nariz aonde eu bem quiser. Cê vai me acompanhar se eu for a pé. Independência! Bom, de volta aqui, programa Independência, o Marte. Chegou a hora de um quadro queridinho no programa Momento Região, sempre estabelecendo conexões com bandas e projetos aqui do interior de São Paulo. E hoje nós nos conectamos por telefone com a banda Totem Provoke. Thiago, você está na linha? Opa, tô por aqui. E aí, mano, tudo bem? Beleza? Tudo em ordem, e você, como é que tá? Tranquilo, tranquilo, melhor agora. Beleza. Cara, acho que bastante coisa pra falar, mas acho que antes de tudo, o que surpreende a banda é que vocês começaram faz pouco tempo, né? A banda não tem nem um ano, é isso? Pois é, a banda começou no final de 2008, né? Uhum. Por volta de novembro de 2008, assim, né? Temos pouco tempo, mas a produção aí tá forte, né? Uhum. Acho que é legal dar uma contextualizada pra galera que não conhece o som ainda, né? Voltar na raiz, assim, o que gerou, né? A vontade de fazer o som, como que o pessoal se juntou e começou mesmo a produzir, a criar músicas próprias e tal. Sim. Bom, na verdade, assim, todos os componentes aí da banda pertenciam a outras formações, né? E a outras bandas, né? Que tocavam num espaço que existia aqui em Piracicaba até o fim de 2008, chamava Centro Cultural Clandestino. Então, assim, a gente tocando lá com as outras bandas que participávamos e tal, acabamos nos conhecendo, né? E admirando, assim, mutuamente o estilo e a personalidade de cada um, né? E as ideias e tal. E aí a gente resolveu se juntar pra fazer um som, né? Pra começar a sempre com essa intenção de criar coisa nova, né? Uhum. Então, aí a gente acabou estabelecendo aí o Totem Provoke, né? Provoke. Sim, e queria saber que você falasse um pouco... mesmo de referência, assim, né? Que tem um lance forte com eletro-rock, talvez, com Sim. música contemporânea que é, assim, mais gringa também, né? Europeia, mesmo as referências que vocês colocam no MySpace, nos releases de vocês e tal, sempre tem um lance estrangeiro, vocês cantam em inglês também e tal, queria que você desse um pouco desse contextualizado. Sim. Essa coisa de compor em inglês foi um tanto quanto natural, assim, o compositor da banda mesmo, que é o contrabaixista, né, o César Dorighello, ele é professor de inglês também, né, então, assim, pela sonoridade mesmo, por essa, vamos dizer, essa intenção de se comunicar através da internet aí também com outros, outras pessoas de outros países e tal, né? É, então essa questão de compor em inglês foi natural, a gente nem pensou em fazer em português, na verdade, né? É, bom, o som ele tem uma forte influência assim, de um rock um pouco mais dark, né? Um pouco mais denso, assim, né? Podemos falar aí de New Order, Depeche Mode, esse tipo de coisas, né? E influências mais contemporâneas, assim, né? Como o Radiohead, o TV on the Radio, o próprio Queens of Stone Age, né? Acho que são influências fortes, assim, da banda e comum, assim, a todos, né? É... E também essa presença forte do eletrônico, né? Tanto nos beats quanto no uso de sintetizadores e esse tipo de coisa. É uma coisa que a gente gosta bastante e usa, né? Uhum. E como que tem rolado, assim, ensaio, momento de composição, até rolarem as gravações, os beats vêm antes ou vocês têm um esquema de ensaio depois, vêm as linhas mais eletro e tal? Como que tem rolado? Não, na verdade a gente cria tudo dentro do quarto, assim mesmo, sabe? Com beat eletrônico e tal, né? As batidas, pra quem aí puder escutar no MySpace, as batidas são fortemente carregadas, assim, de elementos eletrônicos, né? Então as canções surgem, assim, dentro do quarto mesmo. Geralmente, eu, a Carol, que é a vocalista, e o César, né? A gente compõe e depois leva isso para pro ensaio, né? E daí entra a contribuição do Carlos Casale, que é o baterista, que transforma essa linguagem eletrônica numa coisa mais orgânica e com bateria de verdade mesmo, né? Então tem esses dois momentos aí, né? No show mesmo, o som é um pouco mais pesado para poder suprir aí essa falta do eletrônico, né, no caso, né, do elemento eletrônico, né. Uhum, legal. Cara, e acho que assim, legal falar também sobre o contexto que vocês estão aí e tal. Fala um pouco como tem rolado a cena em Pira, né, em Piracicaba. E mesmo como que tá a agitação cultural, o que as pessoas estão pensando em fazer, se articular, e como mostrar mais a cara de uma forma sincera o trabalho de vocês e tal. Sim. Cara, olha, na verdade a gente se sente um pouco órfão aqui, assim, em Piracicaba, porque Piracicaba tem uma tradição muito forte, assim, numa música mais, assim, voltada para elementos brasileiros, sabe? Uma forte presença de reggae, da MPB mesmo, e o povo, assim, não tem essa vocação, assim, muito pro rock, pra uma música um pouco mais experimental, né? A gente tenta sobreviver em meio disso tudo, né? Tentando organizar alguns pequenos festivais e shows e convidar bandas de fora, como a gente está promovendo aí junto com o pessoal do Plano Próximo, né? Tem alguns shows marcados por aqui e também aí em São Carlos e região, né? Então, cara, a gente tenta sobreviver assim, tentando circular bastante também em busca de um público que seja mais, vamos dizer, preparado ou estimulado a esse tipo de experimentação, a esse tipo de clima musical, assim, né? Basicamente é dessa forma, assim. Então acontece mais fora daqui do que aqui mesmo, sabe? Uhum. Bom, mas é tentar fazer pra fazer rolar, né? Eu acho que não é só o que acontece fora, acho que é sempre importante fortalecer o quintal, né? De alguma forma. Pô, com certeza, a gente trabalha pra isso, cara, a gente tenta fazer a nossa parte aí, né? Tem um outro lado, assim, mais voltado pro hardcore, assim, e tal, que até rola um movimento forte por aqui, assim, né? A gente tá tentando ver se consegue entrar nessa galera aí também, né? Consegue colocar o nosso som aí também pra esse público, né? Dialogar, né? Exatamente. Porra, legal, cara, a gente separou alguns sons aqui pra rolar na sequência de vocês. Seria legal você dar um toque, assim, contar um pouco da história, sei lá, alguma experiência e tal sobre cada um. A gente vai começar com Femme Toxina, depois Helpless and Endless, Scent e termina com Trapped. Opa, legal, Sete. Então, o Rapless and Endless é a primeira canção, né, que surgiu do grupo, assim, foi a partir dela que o grupo realmente surgiu, né? Quando ela foi composta não tinha nenhum nome ainda e a gente nem sabia no que ia resultar, né? Então ela foi o pontapé inicial, assim, né? O Femme Toxina, ela entra um pouco numa atmosfera de sensualidade, né? E tentando contaminar um pouco o som com essa sensualidade, né? E qual mais você falou? Sente e Trapper. Sente, a gente, tipo, a nossa música de trabalho, assim, sabe? Ela, a gente acredita que ela tem um potencial mais de comunicação mais forte, assim, e a gente tá trabalhando pra divulgar essa canção, né? E Trap é uma paulada, né, cara? Bom, vamos conferir os sons, então, pra sacar. Valeu a participação, hein, Thiago? Opa, que obrigado, mais conexões, cara. Aconteçam aí, esperamos vocês por aqui, esperamos estar aí de alguma forma em breve também. Pô, obrigado. Se quiser conhecer mais aí, entra no MySpace, tem as datas lá também, as canções, tem dois videoclipes lá da banda também. MySpace.com/Totem Provoque, né? Bora de som então aqui no Momento Região, Totem Provoque. Escute diferente. Sky's gone, the sky is sweet. Independência! Bombarde! De volta, ô quadro querido. Oh, podemos falar, é muito bom, né? Foi legal, muito legal. Engraçado, divertido, bonito, músicas interessantes, dançantes. Seria o super pra Frentex. Oh. Bom, programa Independência on Marte, né? Em sua edição, que a gente nem sabe o número. Porque é gravado hoje, olha a ambiência da sala. Sem derrubar nada agora. Bom, caminhando aí pro último bloco, contemplando a diversidade da cena musical brasileira, a gente tenta, sei lá, contemplar, né, mostrar tudo que a gente tá entrando em contato, tem sacado, e por acaso aí, por acaso não, né, na verdade, pesquisando pro programa mesmo, e, sei lá, por interesse próprio também, você vai vasculhando as teias da internet, me dei de conta com um selo, que merecia até, de repente, um destaque mais pro futuro aqui e tal, mas eu falei, porra, é hora de montar, vamos mandar um bloco com artistas desse selo, né? O selo se chama Okiru, então é um selo voltado aí pra música eletrônica, assim, produções contemporâneas, e que dá nome a esse bloco aí, é um bloco eletro Okiru, pra gente dar uma sacada nos sons contemporâneos aí produzidos, que remetem aí também a um pouco de chiptune, de outras experimentações ligadas ao videogame também e tal. Uhum. Acho que a gente não pode deixar de lembrar, e quem curtiu os sons e quiser baixar o material, tá tudo disponível em Creative Commons no site www.okiru.org, Okiru com K, né? Aí o primeiro som que a gente confere então nesse bloco, eu até fiquei muito feliz ali quando o jovem colocou no roteiro, é do projeto Psilo Samples, que é um projeto de um cara da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, né? E é um projeto de... é um live act, né, que o pessoal costuma chamar, um formato muito usado para apresentações em festas de música eletrônica. Então tem bastante artistas, como que é o caso dele, que tem uma circulação muito intensa, mas que não tem essa pressão que uma banda tem de estar lançando um álbum físico ou disponibilizando faixas na internet. Por isso que é até a criação do selo mais difícil de encontrar o trabalho dele na internet. Uma música eletrônica, né, no geral das produções dele, dá um tempo, lotadas de elementos psicodélicos, como o próprio nome sugere, mas a faixa que a gente vai conferir aqui, já quentinha, e uma homenagem póstuma ao rei do pop, a faixa Michael Jesus and Me, com Psilo Samples. Bom, na sequência, segundo som do bloco, é o Synthesizemio. Vou repetir aqui, porque... Como? Synthesizemio. É um projeto, na verdade, de Lucy Hidaka, que é uma das idealizadoras do site, né? Ela que idealiza junto com o marido dela, o Marcelo Mandage. E eles começaram, só pra contextualizar um pouco mais, eles começaram a fazer uma balada em Sampa, montaram o site, que virou um selo e tal, e cada vez agregando mais gente, se tornando, sei lá, um polo aí pra produzir coisas nesse sentido. Ela tem um live também, o projeto dela é live, sozinha, até onde eu saquei assim e tal. E o grande lance é aquela conexão com videogame, tal como a gente já referenciou aqui no programa em edições passadas, tal, chiptune. E ela toca um Nintendo DS muito, sei lá, fiquei curioso pra sacar, né, no live dela, ela toca videogame. E essa música que a gente vai escutar chama Happy, tá no primeiro disco ali, no virtual, que ela lançou, chamada White. E aí, pra fechar esse nosso bloco mais experimental eletrônico aí com artistas do selo Okiru, a gente vai conferir um trampo do 8 Bits com a música Tecnocrata Main and Intro. E aí é mais uma, né, mais uma faixa aí de música eletrônica influenciada por timbres, né, até composta com timbres originados de videogame. O cara que, além de artista musical, né, também tem projetos de VJ, projeção de vídeos. É difícil encontrar informações mais ligadas à biografia dele, mas tem um site muito bacana com conteúdo multimídia aí. Vale a pena acessar também o www.8bits, bits é BEATZ.com. Bom, site muito louco, né? Bem completo, te leva bastante pro mundo do 8-bits ali. Mas vamos sacar o som então, começando com o incrível Psilo Samples ali, samples de cogumelos alucinógenos, com a música Michael Jesus and Me, aqui no Independência ou Morte. Escute diferente. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. Jesus, for my computer. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. Jesus, for my computer. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. Thank you, Jesus, for my computer. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. Thank you, Jesus, for my computer. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. Thank you, Jesus, for my computer.

Jesus for my computer. Thank you, Jesus, for Michael Jackson. We'll be right back. Independência! Bombarde! Acordou? Opa, acordadão. Bom, esse foi um bloco aí dedicado ao selo Okiru, que segundo uma informação que eu tinha recebido aqui embaixo da porta, assim, uma soprada, né? Um passarinho passou por aqui e falou pra gente que Okiru em japonês é acordar, então até por isso a música vai ficar mais agitada agora. A gente vai chegando ao final do nosso programa Independência Mate. Legal, né? Fazer gravado também. A gente se diverte bastante em tempo menos curto. Eu acho que já que a gente não teve contato direto com os ouvintes, a gente pode mandar um salve pra quem tá passando aqui pelos estúdios de vídeo da Rádio UFSCar, ó. ALD, Luan na técnica, Ana Kill na locução ali, ó. Bombando na internet. Droga, não dá pra ver mais ninguém. Bom, mas agradeço a todos os ouvintes que de alguma forma estão sintonizados. Espero que tenha alguém ouvindo, né? Bom, sempre é bom relembrar nossos meios virtuais, nossas iniciativas fora esse programa de rádio. www.independenciaomarte.blogspot.com. Lá dá pra baixar os programas, ver vídeos, ler sobre cada programa, né? Tem a tracklist lá, programa pra baixar, papá. Tem o nosso MySpace também, de volta ativa aí, myspace.com/independenciaomarte2, por enquanto. Mas é uma forma de comunicação bem legal aí pra quem tem banda também, colocar a gente em conhecimento dos seus projetos. Ó, se quiser ver foto, ver vídeo, acessa lá no Orkut também, que tá cheio de coisa lá. Daqui a pouco vão até proibir a gente de colocar coisas de tanto que tem. E lá também o pessoal se comunica, manda recadinho, blá blá blá blá blá blá. independenciaomarte@gmail.com também pra mandar música, sugestões, fazer parcerias e armar outras brincadeiras, outras coisas interessantes pra fazer. Da continuidade, né? Produção na música independente contemporânea brasileira. E é isso aí, independentemente de que dia for hoje, semana que vem tem mais. Falou!